Leda após Leda, direto Bidev. Após Bidev, Upper November 857 até Seguro. Após Upper Zulu no meio até Gruf. Após conforme rota do plano de voo. O transponder 5461 e o controle em 1198, Golo no 601. Pare. 119.8 8002, boa. 2500 PES. 7 seguro, uniforme Zulu 16 Group, de acordo com o plano de voo. Oceana 5461, controle operando 19.8, gol 1601. Protejamento correto, chame para puxa acionamento. Miami. Chegou na sua posição em 12 horas 7 milhas, interceptou na final da pista no 0. Afirmo, 01, guardião 01. Fique atento ao tráfego, mantenha no máximo 500 pés, guardião 01. Então tráfego, mantendo no máximo 500 pés, 01. O gol no 602, informa o tráfego, posição de 12 horas 6 milhas, mantendo 500 pés, é um helicóptero, não vai interferir na sua aproximação. 7602. Controle de Salvador, TAM 8002. TAM 8002, Tubal 360, saída da EL, contato radar na decolagem. Da EL 360, TAM 8002. 3, 1273. Oh, muito obrigado. Solo Azul 4206, está pronto para o táxi. Temos 96 a bordo, alternando Maceió, 4 horas de autonomia. Okay, Azul 4206 está autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 1186, altímetro 1010. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1010, 4206 da Azul. Solo Golo 567, puxa acionamento no 04. Golo 567, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da companhia passar a retaguarda e parquear à sua direita, portão 3, iniciam 4, chame táxi. Após a companhia no 3, inicia chame táxi, Golo 567. Salvador, boa tarde, Objeto 6720. Objeto 6720, Subal 340, contato radar na decolagem, saída da EL. Adael, 720. Whisky, Golf e Oscar, transmissão às cegas. Frequência livre para coordenação. E copiou essa informação, controle. Grato. Você está a favor de Adael? 720, mantenha o perfil devido ao tráfego da tanque, o precedendo a decolagem, efetua na mesma saída. Ah, ok. O meu Papatango, para ingresso circuito, torre 118, decimal 6. Torre 118, Romeu, Papatango, boa tarde. Torre Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, boa tarde. Na proa da rotatória, visual com campo. Romeu Papatango informa teu tráfego que será o número 1, já passando o marcador externo, um Boeing da Gol. Reduza e vai se ajustar com o número 2. Vai reportar na ingressando na final da 17, Romeu Papatango aguardando autorização de pouso. Ajuste no 0 no 0. Romeu Papatango sente, prossegue como número 2 para pouso em Salvador na pista 17. 4 milhas, gol no 602. Gente, gol no 602, tá baixado e travado? Temo, baixado e travou. Por 602, autorizado pouso no 0, vento 090 graus com 13 nós, 13 nós. Livre pouso na 10, agora 602. Torre Salvador Azul 4206. Boa tarde, Azul 4206, mantém um ponto de espera. Mantém um ponto de espera, Azul 4206. Para o táxi Golo 567, 114 a bordo, 3h40, confirme. Sim. Táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera pistão 0, quando lá a torre no 86, ajustando 0 no 0, bom voo. Ok, Índia e Alfa, ponto de espera 186010, 567, boa noite. Salvador, Papatango, Romeu, Papatango, interceptando a final da 1-7 a 2 milhas. Cruzado, pouso 1-7, Romeu, Papatango, vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-0 nós, 10 nós. 4206, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, azul 4206. Volume 02, solo 210, direita, chama solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita, 219, boa tarde. Solo, boa tarde, gol 1602, cifrando a direita. Boa tarde, gol 1602, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Via Alfa, Kilo, pátio 3, chamada para ingresso no pátio 1, gol 1602. Tem azul 4206, correto? Primo, tem livre decolagem, azul 4206, 1-0, o vento 090 graus com 1-3 nós. E decolagem azul 4206, 5-0. O 567, observando a rolagem do Embraer da Azul, após ali mantém cabeceiro 1-0. 567, ali mantém 1-0, vou no 567. Boa tarde, Papatango, Alfa Vida Juliette. Mantenha 1500 pés do corredor Veracruz. Para o regresso à sala de. Papatango, Alfa Vida Juliette, mantenha 1500 pés. Quem negar, 1-0-5. Mantenha o corredor Veracruz, reporte para Ipia. São 360 Guarulhos, informação Romeu. 3897, Guarulhos aprovado nível 340, rota via Peruísque 50, decola da pista 1-0, perfil de saída da Eulida, após direto posição Bidev com curva direita, transponder 5464, controle 1-9-8. Copiado, Guarulhos aprovado 340, conforme plano, via Peruísque 50, decola da pista 1-0. Perfil da saída da EL, transição Lida, após Lida, direto posição Bidev, curva na direita, 5464 no transponde, o controle 198, TAN 3897. TAN 3897, transponde 5464. 5464, 3897. 1-0, Guna 597. Pronto, obrigado. Para ingresso, pátio 1, gol 1602. Bono 602, ciente, ingresso no pátio 1, portão 05. Essa parte do portão 5, no metro 2. Papatango, Fox, Eco Golf, fechando a identificação. passando a identificação Fox Eco Golf. Botão Fox Eco Golf. 44 milhas, noroeste do Salvador, contato radar, vou indo na proa de Amã para chegada Amã, reporte para descida. Afirmativo, na proa de Amã para chegada Amã, vai reportar para descida, aguardando o ILS X-Ray da pista 10, Fox Eco Golf, informa que é negativa, Renato. Fox Eco Golf, prossiga. Fox Eco Golf copiou a informação do controle. Proa de Amã. Prossegue na proa de Amã para chegada Amã. E após aguardando o ILS X-Ray da pista 10, informa que é negativo a RNAVE, porém tem condição de cumprir o perfil lateral da capa. Sente Eco Golf. Controle, Gono 567, passa 1500. Gono 567, o contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Gole. 360 na Gole, Gono 567. Controle Salvador, boa tarde, eu chamo o meu 326. Chamo o 326, essa é a identificação, vou ir na Prodiamã para a chegada Amã, desce até nível de voo 100. Prodiamã, chegada Amã, desce para 100, eu chamo a minha 326. Para Otávio, gol 1601, 178 a bordo, alterna de cumprida, 4 horas de autonomia. Tente, gol 1601, táxi via Patiuno, Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista 10. Quando lá, torre no 86, ajuste 10, 10, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1862, voo. 720, suba restrita até nível de voo 270. Restrito 270, mas 70. Objetivo 6720 na escuta? Afirmativo, cotejou 270, restrito 6720. Objetivo 6720, suba até nível de voo 320, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Confirma secundário, preenche, né? 133.25, 6720. Então sobe ao 320, 251, 3325, obrigado, boa. Controle, Tubatango, Mike Alfa Hotel, Barra Romeu. Tubatango, Mike Alfa Hotel, ATN, transponder 5501. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45. 125, Recife, Azul 4206. 5501, Mike Alfa Hotel. Aprovado nível 360, via Pesulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto bridge com curva direita. Transponder 5472, controle 119.8. Toma pra mim, por favor, só a saída? Saída da Euleda após direto bridge. 26. Fox Eco Golf, curva esquerda, vou ir na proa 090. 60 na Ampeslu 16, saída da Euleda, bridge, aciona 5472, no controle 1198, decolando a 10. Aqui Alfa Hotel, vou ir na proa de toque, Mike Alfa Hotel. Proa de toque, Mike Alfa Hotel. Boa noite, o TAN 3897 mais uma vez chamando do box 6, puxa acionamento. TAN 3897, livre chame táxi. Iniciando puxa, chamada táxi, obrigado, 3897. Gol no 601, ponte espera, pista no 0. Prova de toque, Mike Fotel. Oi? Gol no 601, boa tarde, ponte espera, pista 10. Boa tarde, gol no 601, agiliza a manobra para decolagem, de imediato. Avião? Autorizado, agilizando, gol no 601, decolagem no 0, vento no 00 graus e no 0 nós, sem parada. Tem decolagem, pista 10, gol no 601. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Copiou 3894. Confirme? Chame 1 no 8, decimal meia dúzia. Isso aí, 3894. Oxené 6326, voe na proa de Duna, desça para 2 mil pés, autorizado LS. Proa de Duna, desce para 2 mil, autorizado LS. 6326. Prefeito Salvador, essa luta Juliette está aqui na Leste Social de Paris. Eu venho ali 500 pés com a proa da Rota. Gente. Fox e Eco Golf tem condição de parar a descida no 070? Fox e Eco Golf, controle. Afirmativo, vai parar a descida no 070, Fox e Eco Golf. Pode ser no 060. 60. Passe para 060, Fox e Eco Golf. Ó, Marca Fatal, Matheus 150. Desça para o nível 090, Mike Alpha Hotel. 90, Hotel. Controle, Guardião 01. Diga. Tá na linha do litoral, que é passeio 510, já passou para o Sul para retorno a Paulo. Tia, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Meia dúzia, graças a Deus. Mike Alpha Hotel, eu tenho a carta da chegada a Mari. Mari, o Mike Alpha Hotel. Tem a carta? Matheus. Vou ir na proa de etapa então, vai fazer chegada à malha a partir desse momento. Já destravado, estado pouso, 1-0, 3-2-9-4. Por 601, decola os 2-1, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo e boa tarde. Valeu, obrigado, boa tarde. Guardião 01, informa o tráfego à esquerda, Airbus da Tanja na curta final, 1-0. Tem condição de prosseguir a retaguarda sem interferir com o mesmo? Retaguarda 3894, o Guardião 01. Poste na curta, Guardião 01 para o pátio do Graé. Vento uma centena com 1 no 2 nós. Uma centena com 12 nós, informará na curta final para o pátio do Graé, o 01. Oi, Salvador, o Alfa Luta Juliette está aqui com a proa de Dona, Luiz Alfa Herói. Corrigindo com a proa da Rota Pérea, Luiz Alfa Herói. Alfa Vitor Juliette, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Para a torre 1 no 8, decimal meia, Alfa Vitor Juliette, grato, tenha boa tarde, bom trabalho. Boa. Uno 567, chame o centro, 1 26, decimal 0, alterne 1 no 28, decimal 8. 360, 288, 1 567, boa. Pega o Golf e desça até o nível 040. Vai descer até o nível 040, foto pega o Golf. Boa tarde, gol no 940, Guarulhos 360, aprovado via Peruísque 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5505, controle 1-9, decimal 8. Autorizado Salvador 360, via Peruíbe 50, decola da 1-0, curva à direita, percebida da El, transição lenta, posse direto Bidev. Controle 198, transponda 5505, gol 1940. Gol 1940, destino Guarulhos, chame, pronto. Câmara pronto, gol 1940. Solo Salvador 3897, acionado para táxi em 142, Galeão, 4 horas e 10. Entendido, 1-4-2, 4 horas e 27, Galeão? Negativo, 4 horas e 10, Galeão. 4 horas e 10, ciente. Então, 3-8-9-7, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torno no 8-6, ajuste no 0, no 0, bom voo. Copiar, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá, 18-6 e 1-0, 1-0, no ajuste. Então, 3-8-9-7. Contato junto à torre, eu fiz 360 pela esquerda, devido a duas aproximações ingressando em LS, final 1-0, ok? Gente, olha, eu sou o Juliette, acesso ao 360 agora, pela esquerda. No localizador, Oceanarme, 326. 326, chame torre, 1-8-6. 386, 6326. 7. Rio 01, Solos 24, então boa tarde. Agora mantendo 4000. Boa tarde, Oceanarme, 326. Ah, ILS da 10. Descendo para 2000, qualquer com o Golfo atualizado de ILS da Pitex Ray, vai retornar estabilizado, qualquer coisa. Atingiu 90, Mike Alpha Hotel. Mike Alpha Hotel, autorizado até o nível de voo 050, desça e mantenha a Projetap. 050 Projetap, Mike Alpha Hotel. O Channel 6326, agora com a torre 1-8-6. Confirme. Puta 3894, antes do pátio 1. Puta 3894, ingresso no pátio 1, no portão 08. Ingresso 08, 3894. Mais etapa de etapa 2010, vai voltar na ILS X-Ray. Dado 3 milhas, vai proceder com 360 pela esquerda, que aguarda autorização a 3 milhas, cabeceira 17, Alfa Vitor Juliette. Para outro 360 pela esquerda, o Alfa Vitor Juliette, no final das 3 milhas da Alfa. 326, cheque trem autorizado, pouso no zero, vento 120 graus com 13 nós. É 326, baixado travado, livre pouso. 1-8-6, confirma? 1-8-6. Grato, vai chamar 1-8-6, forte, vai com o outro. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Papatango Fox Eco Golf no left da pista 1-0. Boa tarde, o Papatango Fox Eco Golf, reporte no marcador externo, ajuste 1-0, 1-0, aguarde pista livre número 2 na aproximação. Afirmativo, vai reportar no marcador externo, ajuste 1-0, 1-0, aguardando pista livre, o Fox Eco Golf. Estando no corredor Interlagos, o código acionado é 0136, confirme. Gente, Índia Nova Beira Alfa. O ajuste em Salvador no 0-0. 0-0, grato. Já no 4-0, né? Vem para o controle. É, 0-1 da Gol vai cruzar 1-5-0. Sente no 6-0-1, informo que a área de jurisdição desse controle é até 1-9-0. Sente, mantém ainda o contato com esse controle. Maravilha. Aproximação, aguarda autorização de pouso para o Patango Fox Eco Golf. Volta aí. Afirmativo, aguarda autorização de pouso Fox Eco Golf. 1-0-1-0, ajuste, Mike Alpha Hotel. O Gol no 601, agora com Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. Agora sim, Recife 1251. Ah, boa noite. Boa. Só pega o Golpe e prossegue na 1-0. Salvador, conselho para o Alfa Juliette, autorizado, prosseguir para a final da 7. Negativo, Alfa Vitor Juliette, novo 360 pela esquerda. Juliette, eu estou treinando 360 0 pela esquerda, rota 8 Juliette. Canal 6326, solo 229, direita 219, solo, boa tarde. 219, solo, obrigado. Solo, Salvador, Canal 6326, livrando. Xana 6326, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio 1, 6326. Seco, boa. Tá, aqui é com o Vitor, prosseguindo. Aqui é com o Vitor, reporte ao término, ajuste 1-0-0, temperatura 2-6. Oi, Salvador, muito boa noite. O TAN 3897, ponto de espera do 1-0, pronto para decolar e sempre aeronave na final curta. TAN 3897, autorizado a manter a cabeceira 1-0. Afirmativa, após passagem do aeronave na final curta, alinhar e manter na 1-0, 3897. Sim, Salvador, prosseguir para o alfabeto Juliette, autorizado, prosseguir para o final da 1-7. Afirmativo, agilizando, alfabeto Juliette, prossegue final do 1-7, agilizando, reporte final de 1 milha. Sim, que passará final de 1 milha, alfabeto Juliette. Oi, Flamengo Mike Alfa Hotel. Flamengo Mike Alfa Hotel, reporte marcador externo, ajuste 1-0, 1-0. Guatará, o Mike Alfa Hotel. Solo, Salvador, bom no 273. Bom no 273, prossiga. Aqui no 03, pronto, propulso de acionamento. Bono 273, coordeno com a equipe de solo que após a passagem da guarda do Fokker 100 da Avianca, está livre o seu pushback, chame para o táxi. Ok, coordenador com solo que após a passagem da Avianca, estamos autorizados. Poxa na 6326, agilizando ingresso no Pátio 1, no portão 01. Agilizado, Pátio 1, portão 01, 6326. Fox Eco Golf, solos 3-1 à direita, agilizando, por gentileza, somos solo 2-1, decimal 9, boa tarde. Ativa, agilizando, Fox Eco Golf, direita, 2-1, boa tarde. Instalador, alfa 2-1, só assim, entre 2 e 1 milha aqui da 1-7. Risk descent level 040, clear de Mari, correction, clear de bombs arrival. Roger, down to flight level 40. And bombs arrival 91 Charlie Whiskey. Somebody is cocked dent now. Zero noise. Livre decolagem da 3897-0. Índia November Ralph, agora na pura da rotatória. Na pura da rotatória, Índia November Ralph. Continua a aproximação, aguardando pista livre, informa a Airbus já iniciando rolagem de cabeceira 1-0. Autoriza a 1-7, Michael Fotel. Se for seguir para a 1-7, será o número 2, aguardando o pouso do Charlie 150, já afastado da sua esquerda, aproximadamente 2 milhas de cabeceira 1-7. Pode seguir para a 1-0. Mike Alfa Hotel, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-0 nós, 10 nós. Livre pouso, Mike Alfa Hotel. Pista 97, decola os 3-3, controle 1-1-9, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 19-8, obrigado, uma boa noite, senhor. Vitor, tenha uma boa noite. Alfa Vitor Juliette, acabamos de fazer 3-0, confirma atualizado pelo 1-7. Guarde eixo no 7 livre, Alfa Vitor Juliette, mais uns 10 segundos. Confirma para o Alfa Vitor Juliette. Colagem. Gente, saída da Elfa.